temendo a solidão. Eu sei que vou ficar, não tem mais jeito, dessa vez vou ter que encarar. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer o meu amor. Perdeu, no frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora bem arrependido e quero o meu perdão. E pra quem tá com a gente, olha quem vem aí, Pericles. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer o meu amor. Perdeu, no frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Oh, perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora vem arrependido e quero meu perdão. Não adianta mais querer o meu amor. Perdeu, no frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora vem arrependido e quero meu perdão. Perdeu! Mato Grosso e Matias e Péricles. Zezé de Camargo e Luciano passou por aqui também com Teorias e Vitor e Léo. Também Paulo Fernandes, Munhoz e Mariano, Rio Negro e Solimões. É o Central do Sertanejo que tá indo embora nessa segundona. Mas amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, eu estarei de volta trazendo muito mais sucesso para você do Sertanejão na sua terça-feira. Olha, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Até amanhã, gente. Mas tem a saideira. Jean, Guilherme e Vinícius. A rocha das novinhas. Até amanhã. Valeu. As novinhas, eu quero ir pra balada, muita festa e curtição, beijar muito na boca, provar o que é bom. Se você me pedir, eu vou te mostrar. Jean, Guilherme e Vinícius vai botar pra quebrar. E nesse sertanejo que o Brasil já pegou, agora tá bombando até no exterior. Vamos junto, vem! E joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo. Rocha das novinhas, joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo. A rocha vem e joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo. A rocha das novinhas, joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo. A rocha das novinhas. Quem tá feliz, joga no próximo e faz barulho. Bem juntinho das novinhas, eu quero ir pra balada, muita festa e curtição. das novinhas. Joga os braços pra frente, dê uma reboladinha. Vai descendo até embaixo do arrocha das novinhas. E cadê o ritinho das novinhas? Central do Sertanejo.